Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém que é um papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora.